Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Depois de alguns dias de reflexão e oração, pedindo a direção do Senhor com relação aos próximos passos, de compartilhamento da palavra, nós vamos dar início ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Tirei uma semana que nós chamamos de semana sabática, procurando agradecer ao Senhor por ter completado um ano de ministração, depois de um diagnóstico que aparentemente não previa isso. E depois de um ano de ministrações, então pedi ao Senhor uma direção agora para os próximos passos. E por isso nós vamos começar a compartilhar hoje sobre Atos dos Apóstolos, passando rapidamente para você um diagrama do conteúdo de Atos. Nós temos, segundo a BKJA, a Bíblia King James atualizada, nos capítulos de 1 a 4, o poder de Deus na igreja, de 5 a 7, o progresso da igreja, de 8 a 9, a perseguição contra a igreja, de 10 a 12, a propagação da igreja, de 13 a 15, a primeira viagem missionária de Paulo, 16 a 18, a segunda viagem missionária, 19 e 20, a terceira viagem missionária, 21 a 23, a perseguição e prisão de Paulo, 24 a 26, Paulo e seus três julgamentos, finalmente 27 e 28, a peregrinação de Paulo a Roma. E o livro de Atos vai trabalhar dentro dos seguintes temas: a história da igreja, a história das missões, o estabelecimento da igreja, a extensão, a expansão, o ensino missionário, o chamamento para evangelizar em Jerusalém, Judeia, Samaria, e o alcance de outras nações e culturas. E nós estamos falando de um período que vai desde a morte do Senhor Jesus, em Jerusalém, basicamente de 33 a 35, a igreja trabalhando mais ali em Jerusalém, de 35 a 48, alcançando a região da Judéia e Samaria, e de 48 a 62, alcançando outras nações e culturas. Só um diagrama para você começar a situar-se. Mas vamos para a leitura, porque ela já vai nos edificar poderosamente. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar. Eu já vou apontando as notas conforme surgem as questões. Aqui, a primeira nota é que Lucas narrou seu Evangelho e o livro de Atos sob os auspícios de Teófilo. A ascensão de Jesus ocorreu 40 dias após a sua morte e ressurreição. Jesus viveu e pregou sob a direção do Espírito Santo do Pai. As declarações posteriores esclarecem que as realizações dos apóstolos foram igualmente orientadas pelo Espírito Santo, cuja obra e poder de capacitar os cristãos fiéis, ainda hoje são especialmente focalizados por Lucas em Atos. Versículo 2: até o dia em que foi elevado aos céus, Jesus, logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Irmão, Jesus ressuscitou e apareceu durante 40 dias. É muita coisa, não é? É uma visão que alguém teve, uma aparição que pudesse ser contestada, não, durante 40 dias. Ele esteve com os apóstolos, 40 dias seguidos. As provas da vida e obra de Jesus, o Cristo, são indiscutíveis, pois não são especulativas ou teóricas, mas históricas e autenticadas. Sem a realidade da morte e da ressurreição de Jesus, não há cristianismo. O reino de Deus não se refere apenas a um lugar ou território, mas à soberania de Cristo. Então, entendendo esse versículo 3, que fala desses 40 dias de aparição, juntamente com a nota de rodapé da BKJA. Em certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes. Então, esse é a terceira nota. O sentido da palavra grega transliterada, sunalizo menos. Sunalizo menos tem a ver com uma expressão clássica do idioma que significa reunir-se, dando origem à expressão comercial ou cear em grupo. A vinda do Espírito Santo foi uma promessa de Deus feita em Joel, capítulo 2, João, capítulo 7, João 14, João 15, João 16, há muitos textos. Porquanto João, de fato, batizou com água. Entretanto, dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aqui já o versículo 5 e uma outra nota importante, a questão do batismo no Espírito Santo. Enquanto o batismo de João com água ou em água selava o arrependimento e preparava o coração das pessoas, especialmente dos judeus, em princípio, para receberem Jesus e seu reino, o batismo com água ou em água, o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, que aconteceu 10 dias mais tarde, no dia de Pentecostes, capítulo 2, versículo 1 a 4, sela o crente de todas as raças e nações no corpo de Cristo, que é o sentido amplo da igreja, como mostra 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, Gálatas 3, 27 e 28. Então, há uma diferença. O batismo com água é batismo para arrependimento, para conversão, para o novo nascimento. O batismo no Espírito Santo é para o selo, o poder de Deus ser derramado, para que nós possamos viver de acordo com os valores do reino de Deus. No versículo 6, nós vamos ver a ascensão de Jesus Cristo. Então os que haviam se reunido consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Os discípulos ainda tinham essa preocupação, irmãos e irmãs. E ele lhes afirmou: Não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e confins da terra. Então, essa passagem é uma espécie do esboço geral do livro de Atos. Jerusalém é evangelizada, depois toda a Judéia e Samaria ouvem as boas novas, e o evangelho avança, sem parar, por terras gentias, até Roma e até os confins da terra, chegando, por exemplo, ao Novo Mundo, às Américas e a todas as partes do planeta, como acontece em nossos dias. Nós temos visto no estudo de Apocalipse, com excelência, a missionária tem ministrado, há um plano, há um projeto de volta do Senhor, de restauração do reino de Israel, e maravilha, porque tudo isso está escrito e previsto. Mas quanto ao saber exatamente a época ou a data é secundário, isso pertence à exclusiva autoridade de Deus. Nós precisamos estar preparados, olhando os sinais, o princípio das dores, tudo que antecipa essa chegada, a manifestação do abominável, a manifestação do anticristo, o reino de Deus, depois manifesto no período do milênio. Tá bem? Tudo isso que nós temos ouvido no Apocalipse, glória a Deus, até que o mal seja definitivamente extinto. Tudo isso é bênção, tudo isso está acontecendo, caminhando para acontecer e irá acontecer, sem dúvida nenhuma. Mas não fique preso a tentar saber o dia, a hora. Porque isso compete ao Senhor. O que nos cabe é manter a vigilância em todo o tempo, para que quando ele chegar, nós estejamos preparados. E enquanto isso, no versículo 8 diz: Contudo, nós receberemos poder, irmãos e irmãs, receberemos poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Ele desceu 10 dias depois do sacrifício de Jesus, da sua ressurreição em particular, e sereis minhas testemunhas. Aqui a palavra significa mártir. Sereis meus mártires. Sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, que era o lugar onde eles estavam, como em toda a Judéia, que era a proximidade ali do Reino do Sul, no Estado de Israel, no antigo Estado de Israel, ainda quando Reino do Norte e Reino do Sul, em Samaria, que fica mais ao norte, e chegando até os confins da terra. Então, o Senhor já estava dizendo: olha, vocês se preparem, recebam o poder, fiquem esperando descer sobre vós o Espírito em oração, e quando vocês receberem, vocês vão testemunhar, vocês vão demonstrar tudo aquilo que eu ensinei a vocês, através das suas vidas, através do seu exemplo, através da ministração da palavra e através até do martírio, como aconteceu principalmente nos 3 primeiros séculos. Tendo dito essa palavra, versículo 9, foi Jesus elevado às alturas enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles dois homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: Homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. Então não precisam ficar olhando para o céu, não, agora olhem para frente. Olhem para Jerusalém, para Judéia, para Samaria, para o confim da terra e esperem que ele vai voltar do mesmo jeito que ele subiu. Os anjos então anunciaram isso aos apóstolos, que com exceção de Judas, nós vamos ver na nota, eram todos da região da Galiléia, eram galileus. Daí uma palavra especial à Igreja Assembleia de Deus no Ministério Galiléia, todos eles da região da Galiléia dos gentios, a região, uma das regiões mais pobres que nós tínhamos bem lá ao norte de Israel, mas Jesus escolheu esses, os pobres, os simples, aqueles que pouco tinham de posses e de possibilidades para justamente, através deles, fazer conhecido todo o Evangelho e anunciado o seu reino. Nós, como galileus, temos que entender que dependemos de Deus, somos pobres. Sem Deus, nada somos. Somos com Ele e por Ele. Tudo podemos nele, tudo posso naquele que me fortalece. Mas todo cristão deve se sentir, na verdade, alguém que vem da Galiléia, ou seja, alguém dependente de Deus. Nada mais do que um antigo pescador de peixe, mas que agora se torna um pescador de pessoas. Nada mais do que um ex-cobrador de impostos. E aí as respectivas profissões dos apóstolos, mas que agora se torna um anunciador da verdade bíblica. Todos os apóstolos, prestem atenção, todos os apóstolos eram galileus, com exceção de Judas Iscariotes, que já estava morto. Os anjos, homens vestidos de branco, aparecem então, como em Lucas capítulo 24, verso 4, e afirmam que Jesus voltará da mesma forma pela qual subiu ao céu, com o corpo ressurreto e em meio às nuvens de glória, em hebraico, Shekinah, a presença de Deus. Aleluia! Ele vai voltar em meio às nuvens de glória. É a sua presença manifesta. E quando ele voltar, irmãos, todos o verão. Por isso você não precisa sair correndo de cá para lá, de lá para cá. Todos saberão que Jesus voltou e ele volta para estabelecer o seu reino milenar e depois o juízo derradeiro, o juízo final. Com relação à escolha de alguém para substituir a Judas, que havia se enforcado. Então eles voltaram para Jerusalém, verso 12, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, a distância de cerca de 1 quilômetro. Jardim das Oliveiras, irmãos e irmãs, era literalmente a maior distância de caminhada permitida num sábado, conforme os preceitos rabínicos. Vocês lembram que eles tinham muitos preceitos. Local da terrível agonia de Jesus. Em Lucas 22, 39, ele vai chorar sangue. É o mesmo da grande exaltação e do triunfo sobre a morte e do glorioso retorno do Senhor. Preparemo-nos para esse retorno glorioso. Zacarias capítulo 14, versículo 4. Assim que chegaram, subiram a um grande aposento onde se hospedavam. Estavam presentes Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, o filho de Tiago. E eles voltaram para o lugar onde tomaram a Santa Ceia, para esse lugar que se chamava Cenáculo. Tá bem? Só para você lembrar, no segundo andar de uma grande casa que pertencia à mãe de Marcos, também conhecido como João Marcos, o autor do primeiro evangelho, do proto-evangelho, e onde os discípulos e Jesus tomaram a Santa Ceia, e onde se os discípulos, depois os apóstolos, se refugiaram temporariamente. Os 11 com as suas esposas, segundo 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, e outros discípulos e discípulas. Havia uma grande sala chamada Cenáculo, na qual Jesus celebrou a última ceia e também primeira de um novo tempo com seus amados apóstolos, conforme Marcos capítulo 14, versículo 15. Todos estes perseveraram unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Perceba a inclusão das mulheres entre os discípulos de Jesus, os apóstolos, as apóstolos e as discípulas de Jesus que o acompanharam desde o início da sua caminhada, desde o Sermão do Monte, e colaboravam no seu ministério. Então, o nosso apoio mais uma vez ao ministério das irmãs, que sempre foi fundamental no anúncio do reino, desde o princípio. Essa é a última vez, destacando, que Maria, a mãe do Senhor, é mencionada nas Escrituras. Ela foi uma mulher virtuosa. Nós não podemos esquecer isso jamais, sobretudo o grupo chamado protestante ou evangélico. Não é porque se comete um erro de um lado que nós devemos responder um erro com outro erro e esquecer que Maria foi uma mulher virtuosa, a escolhida entre todas as mulheres, entre todos, em todos os tempos, para conceber a Jesus. Isso não faz dela intercessora, isso não faz dela mãe de Deus, né? Embora Jesus tivesse a dupla natureza, mas ela não é mãe do Pai, ela não é mãe do Espírito Santo, ela não é mãe do Filho de Deus, ela é mãe do Filho de Deus em forma humana, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus encarnado. Isso não faz dela intercessora, isso não faz dela assunta aos céus, não faz dela nada disso que muitas vezes é um equívoco que tem sido propagado durante séculos e levado muitos ao equívoco e ao pecado. Mas nós não podemos responder ao pecado com outro pecado. Temos que reconhecer que que Maria foi uma mulher virtuosa, humilde, sofrida, mas cheia de graça. Aleluia! Que outra mulher foi tão cheia da graça como essa mulher? Carregou em seu ventre o Filho de Deus que se fez filho do homem. Aleluia! Guardou tudo em seu coração e preferiu a discrição absoluta em perseverante oração com os demais discípulos até o fim. A conversão de Tiago, irmão de Jesus e autor da epístola que traz o seu nome, e faz parte do cânon do Novo Testamento, da relação de livros do Novo Testamento. É relatada em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7. Então a família foi se convertendo. Primeiro, Maria já tinha essa clareza, José já tinha essa clareza desde a aparição do anjo, quando Maria ficou grávida. Depois, os filhos cresceram junto, devem ter tido uma resistência até, de certo modo, compreensível, por causa do fato da posição em que Jesus estava e iria ocupar, e já o zelo dos pais para com ele também, uma atenção especial para com o futuro ministério, e tudo isso, uma certa resistência provável, mas depois, com o passar do tempo, além de Maria, Tiago, irmão de Jesus, que era um estudante do Sinédrio, vai se converter também. Se converte e vira líder da igreja de Jerusalém. Tiago, irmão de Jesus, vira líder da igreja de Jerusalém. No versículo 14, olha que lindo para nós. Todos eles, todos estes, perseveravam unânimes, unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria e com os irmãos dele. Então eles perseveravam em oração, unânimes. Naqueles dias, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, Pedro se levantou no meio dos irmãos e declarou. Aqui o texto já dá um salto, sai da casa e já vai para uma ministração de Pedro. Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi acerca de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve parte nesse ministério. Com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras todas se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo desse fato, de maneira que na própria língua deles, essas terras passaram a se chamar Aceldama, que significa campo de sangue. Esse é o décimo destaque. Esse é um momento histórico-cultural interessantíssimo, irmãos. Fundamental para nós, o aramaico, a língua falada pelos jovens judeus, já havia substituído o tradicional hebraico na região da Palestina naquela época. Região da Palestina. Repito isso aos irmãos: não existe Estado da Palestina, embora se queira estabelecer um. Existem as nações árabes e existe o Estado de Israel, a nação de Israel, os descendentes de Isaac, que vão dar origem a Israel, e os descendentes de Ismael, os ismaelitas, que são as nações árabes. A região nós conhecemos como Palestina, mas não há Estado palestino. Isso é um equívoco histórico. E também parte daquilo que nós falamos de elemento escatológico que precede essa perseguição contra o Estado de Israel. Em alguns momentos, como um castigo necessário, uma disciplina, prefiro usar essa expressão, necessária para que o Evangelho fosse anunciado aos gentios. Uma disciplina necessária para quem foi chamado para espalhar as nações, desde Abraão. Em ti serão benditas todas as nações. A ideia era que a aliança com Abraão se universalizasse, mas eles não universalizaram. E isso acarretou em uma série de lutas e de problemas que eles tiveram em todo o Antigo Testamento. E você percebe as consequências até hoje, né? Até hoje você percebe, mas pode ter certeza absoluta que o Senhor não esquece a sua aliança com Israel. E nessa perspectiva, nós fomos enxertados na Israel do Senhor, e como parte desse enxerto, formamos um só povo, um só rebanho, porque temos um só pastor. Nós somos a Israel do Senhor, a verdadeira Israel do Senhor. Quem? Todo aquele que é filho de Abraão. Abraão é o pai da fé. Quem que é filho de Abraão? Todo aquele que crê. Crê em quem, pastor? Crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é filho de Abraão. Esse é verdadeiramente israelita. Não se trata também de uma questão que parou na etnia. Começa como um elemento étnico, começa como um elemento biológico ali com os descendentes, mas extrapola, vai além. Supera essa questão da etnia e alcança todo o planeta, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Todos em Jerusalém ficaram sabendo desse fato, como nós dissemos. Versículo 20: Porquanto continuou Pedro. Está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Ainda se referindo à questão do lugar da morte de Judas. Sendo assim, é preciso que escolhamos um dos homens que estiveram conosco. Olhe bem, durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Não era um que chegou na última hora, não. Alguém que acompanhou em todo o tempo. Desde o início do ministério, provavelmente desde o Sermão do Monte até o final. Um grupo de pelo menos 500 pessoas acompanharam Jesus. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós ao céu. Olha uma referência aqui histórica, desde o batismo de João. E logo após você vai ver, então, Jesus já ministrando a palavra. Então, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós ao céu. É fundamental que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Então, Pedro recorre. Há duas passagens nas Escrituras, o Salmo 69, verso 25, e o Salmo 109, verso 8, para explicar que Judas havia deixado uma vaga no grupo apostólico, que precisava ser preenchida. Pedro usa a palavra episcopado no grego. Pedro usa a palavra episcopado, que em grego descreve a função pastoral. E a qualificação humana para esse apostolado era ter o conhecimento íntimo da vida terrestre de Jesus. Tinha que conhecer a Jesus e ser testemunha ocular da sua ressurreição. Veja bem, irmãos, tinha que ser testemunha da ressurreição. O apóstolo Paulo vai dizer: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas eu quero dizer a você hoje que está me ouvindo, Jesus ressuscitou, subiu ao céu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Ele está vivo e o Espírito Santo está em nós que já o aceitamos. A qualidade divina era ser escolhido pelo Espírito de Deus, aqui conforme a tradição judaica, se deu por meio de um sorteio. Entretanto, essa é a última vez que o lançamento de sorte é mencionado na Bíblia, porque aos poucos um outro padrão vai se estabelecendo, que é o padrão do testemunho interior do Espírito Santo. Eles vão ser cheios do Espírito, batizados no Espírito, e a partir daí o testemunho interior do Espírito Santo, que testifica que eu sou filho de Deus, também testifica em mim acerca de qual é o ministério que eu tenho que realizar, quem é a pessoa que vai me acompanhar, quais são os passos que eu devo dar no meu ministério. Isso se chama testemunho interior do Espírito, a testificação do Espírito Santo. Então, já não há mais necessidade de se usar nenhuma outra forma para a escolha. Muito embora você tenha, não tenha a menor dúvida que se Deus permitiu que fosse Matias, é porque ele tinha um propósito. E eu já ouvi pregações de colegas se precipitando e dizendo: eles escolheram Matias na sorte, pensando que isso é como se fosse uma loteria. Mas não é isso, isso era uma tradição hebraica. Era a forma como eles conheciam de se fazer a escolha, mas Deus estava na condução do processo. Deus estava na condução do processo. Ah, a gente nunca mais ouviu falar de Matias. Queridos, nós temos o rastro de muitos dos apóstolos, mas nós não temos o detalhamento de toda a vida de todos eles. Os livros da história da igreja primitiva, nos primeiros séculos, nos informam muitas coisas sobre alguns, mas não informam tudo sobre todos. E Matias certamente foi mais uma testemunha fiel do Senhor. Nós temos que respeitar aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor escolheu, aquilo que foi permitido. Isso aqui não é escolha humana, não. Isso é escolha do Senhor. E orando, eles afirmaram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todas as pessoas, mostra-nos qual desses dois homens tens escolhido. Veja bem, eles oraram e reconheceram: o Senhor conhece o coração de todos. Então nos mostre. Então não é escolha humana, o Senhor mostrou qual dos dois era o que Deus desejava. Propuseram dois nomes: José, versículo 23, José chamado Barsabás e também conhecido como Justo, e Matias, tá bem? Barsabás significa em hebraico filho do sábado e era irmão de Judas, profeta judeu cristão. Um profeta judeu cristão, um judeu convertido da igreja primitiva em Jerusalém, e que foi enviado a Antioquia juntamente com Silas, a igreja de Antioquia que vai separar Paulo e Barnabé para as missões. O nome grego helenístico de José era Justo, José o Justo. Quanto a Matias, o escolhido, seu nome é uma contração do nome hebraico Matatias, o Macabeu. Você vai entender mais sobre a história dos Macabeus no período que precede o Novo Testamento, nos 400 anos chamados 400 anos de silêncio, entre o último livro do Antigo Testamento, as últimas profecias e a chegada de Jesus. Esse período do silêncio, teve um grupo de judeus, entre eles os macabeus. E você vai compreender mais se você fizer sua pesquisa, estudar, você vai entender mais esse grupo dos macabeus. Então, ele teve esse nome. E o nome dele, Matias, é essa contração do nome Matatias, o macabeu. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que essa leitura e que essas notas possam edificar as nossas vidas. Quero fazer só uma conclusão aqui, ó, algumas considerações conclusivas. Irmãos, em primeiro lugar, para nós, em Atos 1, nós vamos usar essa metodologia agora. Quero deixar uma palavra mais direta, pastoral para você. Em primeiro lugar, após a crucificação, diz o texto, Jesus se apresentou a eles. Jesus se apresentou a eles, ressurreto. Ele deu-lhes provas, muitas provas incontestáveis da sua ressurreição. Não duvide, não tenha dúvida. Se você ainda tem alguma dúvida quanto a isso, não tenha dúvida. Ah, mas não há outros documentos em outros lugares. Meus irmãos, se vocês pegarem coisas do século XIX até do século XX, da história recente das nações, você vai ver que muita gente não escreveu sobre assuntos que aconteceram há 200 anos atrás, 300, 400. Que dirá então se o tema é sobre um lugar longínquo? Quantos livros nós temos escritos em português por brasileiros da Academia Brasileira de Letras sobre a história da Mongólia, sobre a teologia da Mongólia, sobre a história de outras nações? Estou dando um exemplo só, de outras nações africanas. Quantos livros nós temos? Poucos. Por quê? Não é porque o tema não é interessante, mas as pessoas acabam escrevendo dentro do seu contexto. A quem interessava? Aos judeus escrever sobre a ressurreição de Jesus? Não. Só aos judeus convertidos. E esses escreveram. Aos líderes judeus não interessava falar da ressurreição. Eles não queriam que se propagasse isso. Nos documentos romanos, eles não entendiam nada sobre isso. Pelo contrário, eles achavam que o cristianismo era uma seita dentro do judaísmo. E você ainda tem alguma referência logo após os que estão estudando história da igreja, agora no curso de teologia e fizeram história da igreja 1, viram que nos primeiros 3 séculos você vai tendo referências históricas em documentos romanos. Documentos romanos, de historiadores romanos, de historiadores judeus, de pessoas que morreram, de objetos que foram achados. A arqueologia vai achando com o passar dos séculos e vai trazendo. Mas nem é necessário nada disso. Jesus apareceu durante 40 dias e foi visto durante 40 dias por centenas de pessoas, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos, ensinando-lhes acerca do reino. Então não duvide, creia, Jesus ressuscitou. Não é vã nossa fé, pelo contrário, se ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Aleluia. Se ele morreu e nós o aceitamos, nós morremos com ele. O que que morreu, pastor? Morreu a minha natureza para o pecado, que me obrigava a pecar, que me forçava a pecar. Agora eu estou livre dessa natureza da lei do pecado e da morte que nós ministramos em Romanos. Eu estou livre de uma natureza que me obriga a pecar. Essa é a chamada lei do pecado e da morte, uma lei que me obriga. Você está livre dela quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E quando Jesus ressuscitou, você ressuscitou com ele para uma nova vida. Não existe mais essa lei do pecado e da morte que te obriga a pecar. Mas existe sobre você a lei do Espírito da vida, que vai conduzindo você de glória em glória no caminho da santificação. Pastor, por que que eu ainda peco? Nós ainda pecamos porque estamos em processo de santificação. E porque temos uma luta entre o que Jesus falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O nosso corpo ainda é corruptível. Um dia nós teremos um corpo glorificado, incorruptível. E algumas coisas do cotidiano, valores que se contrapõem ao reino, mas que são valores do mundo, que acabam tentando seduzir e nos atrair para valores abomináveis perante o Senhor. E essa junção da obra do inferno mais os valores do mundo vai tentando fazer levantar em nós de novo a velha natureza, aquela que foi morta na cruz, vai tentando fazer com que você se afaste de Jesus, vai tentando fazer com que você abandone a Jesus, vai tentando fazer com que você abandone o corpo de Cristo e que não seja participante do corpo de Cristo. Mas eu quero te dizer, você ressuscitou em Cristo Jesus, você é parte do corpo de Cristo Jesus. E agora tem poder e autoridade para viver na lei do Espírito e da vida. Em segundo lugar, João Batista, como é conhecido, batizou com água. E Jesus batizou e batiza até hoje com o Espírito Santo. E é esse batismo no Espírito Santo quem confere o selo, o poder de Deus para viver essa vida de santificação, essa vida, essa perspectiva da lei do Espírito da vida, o Espírito de santidade. Então, nós somos chamados, irmãos e irmãs, a sermos batizados com o Espírito Santo. Há muitas igrejas que não aceitam essa expressão, e eu não quero entrar em controvérsias aqui denominacionais, mas o texto é claro, é explícito. João batizou com água, Jesus batizou no Espírito, ele nos fez imergir na obra do Espírito. Mas se vocês não aceitam o termo, que pelo menos mergulhem na obra do Espírito Santo, mergulhem na pessoa do Espírito Santo, mergulhem na verdade que o Espírito Santo te conduz. Ele te conduzirá a toda a verdade que está na Bíblia, que revela Jesus. Entre na dimensão do Espírito Santo. Se o termo incomoda a denominação e a denominação não quer mudar a tradição, então, agora já não há tempo para ficarmos perdendo com controvérsias. Então, se o termo não vai ser utilizado, insira-se, mergulhe, se aprofunde. Dê vazão, diga: Espírito Santo, vem sobre mim e me faz viver exatamente aquilo que Deus pretende de mim. Mas para aqueles que não têm problema com relação ao que o texto bíblico diz, então eu quero dizer: o batismo é o selo de poder. É o poder de Deus para você viver a caminho da imagem da semelhança de Jesus, para você viver o fruto do Espírito, para você viver nos dons do Espírito, para você viver o propósito missionário que Deus tem. É um selo tremendo. Outra discussão que às vezes parece infrutífera, um fica dizendo que o sinal é esse, outro sinal é aquele, a tradição pentecostal diz que o sinal é a língua. Eu quero dizer, o grande sinal, meu irmão, minha irmã, é o poder. É claro que nós cremos, porque está escrito que nós, batizados no Espírito Santo, recebemos os dons. E é claro que lá no cenáculo houve um evento de tal maneira, está claro, e nós vamos ver isso, né? Como a manifestação do Espírito foi tão tremenda, como línguas repartidas como fogo, e a partir daí eles começaram, então, a falar em outras línguas, e há a dimensão daquela que fez com que Pedro pregasse em uma língua, na sua língua, e todos entendessem no seu idioma, há esta dimensão, e há uma outra dimensão, que é a oração em língua, que é o mistério, aquela oração que o Espírito. Você ora em espírito, a sua mente fica infrutífera naquele momento. É o Espírito Santo e o Pai. Você, o Espírito Santo e o Pai. E Jesus, é uma coisa tremenda. E nesse dom de línguas, nós temos revelação, temos palavra de conhecimento, temos palavra de sabedoria, temos discernimento de espírito. Chamados dons de comunicação, mas também temos os dons de poder, depois de orarmos em mistério, realizando milagres e prodígios, tendo fé mesmo para viver o sobrenatural. Há uma coisa tremenda atrás da outra, está tudo escrito. Tudo escrito, e nós vamos compartilhando com você, mas eu quero resumir em segundo lugar: você precisa do poder do Espírito Santo. Se você tiver o poder do Espírito Santo, a sua vida cristã decola, sobe. Se você não tiver o poder do Espírito Santo, a sua vida cristã vai ficar morna, vai ficar xoxa, vai ficar sem fruto, tanto fruto do Espírito como sem fruto mesmo, sem ganhar uma pessoa para Jesus a vida inteira, sem discipular uma pessoa, sem colaborar com oração em todo o tempo para a expansão do Evangelho no mundo inteiro, sem colaborar financeiramente para a expansão do Evangelho. Eu conheço gente que colabora com a sua vida de oração permanentemente para a obra missionária. Outros colaboram em oração e com contribuição. Outros com oração, contribuição e com a ida. Com a sua ida para algum lugar de Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. O fato é que você, para fazer isso, precisa de poder. Os discípulos eram um pouco ainda temerosos, um pouco acovardados, mas depois do batismo de fogo, eles se tornaram intrépidos, cheios de poder e começaram a realizar muito mais do que tinham realizado até o momento do Pentecostes. Veja bem, eles já tinham saído de dois em dois na missão dos 70. Eles já tinham realizado cura, eles já tinham expulsado o demônio, eles já tinham realizado muitos sinais, mas depois do batismo, Pedro prega e 3 mil almas se convertem. E gente de origem judaica vindo das mais diversas partes do mundo, e cada um entende no seu próprio idioma. A sombra dos apóstolos curava. O veneno da serpente não fez com que o apóstolo Paulo fosse morto. E aí milhares de coisas vão acontecendo em Atos dos Apóstolos. Você precisa desse poder, meu irmão, minha irmã. Clame, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. O que vai fazer diferença no seu ministério é o poder do Espírito Santo. Então não fique tão preocupado com as terminologias, porque isso tudo também está chegando a hora de acabar. Com a questão das denominações, isso foi muito importante nos séculos passados, mas agora as portas da volta de Jesus, isso tudo vai ficando para trás. O problema da terminologia, o problema se uma igreja usa essa ou aquela, isso não importa. O que importa é que você seja empoderado pelo Espírito Santo, que você receba o poder do Espírito Santo. Tem-se falado tanto em empoderamento hoje em dia, dos grupos sociais, mas eu quero dizer que o verdadeiro poder que nós precisamos é o poder do Espírito. É esse poder que nos conduz no processo de vida no reino de Deus, a caminho de uma vida eterna com Jesus. Em terceiro lugar, não nos compete saber épocas ou datas que o Pai estabeleceu para sua exclusiva autoridade. Já disse isso a vocês. Não fique preocupado. Veja os sinais. Eles são evidentes. Tudo está sendo cumprido. Tudo, tudo, tudo. Na época de Jesus, já começou o cumprimento disso. Duas comunidades, Tessalônica, Jerusalém, pararam as suas atividades porque já acharam que Jesus voltava ali agora, naquele momento, melhor dizendo. Há 2.000 anos atrás, olhe tudo o que aconteceu em termos de sinais proféticos que estão escritos na Bíblia, e você vai discernir então que estamos já na última meia hora, não é a última hora, nós estamos nos últimos minutos para Jesus voltar. E o que menos importa agora é saber exatamente o dia, é saber exatamente a data. O que importa é que nós estejamos vivendo o espírito da santidade, o espírito da vida abundante. Estejamos vigilantes para quando o Senhor voltar, nós sejamos encontrados como aquelas virgens cheias de azeite que depois foram para as núpcias com o Senhor. Isso importa. Não fique tão preocupado em fazer continha. Fique mais preocupado em estar preparado com vida abundante. Não se afaste de Deus. Não se afaste do corpo de Cristo, não se afaste, não dá mais para brincar, não dá tempo para ficar em crise. Aconteceu um problema, chateou, errou, magoou, perdoe, meu irmão. Perdoe, passa por cima. Não sem a devida limpeza, nem não. Não sem o arrependimento, não sem a mudança de vida, mas se arrependa, confesse o seu pecado, e se é outra pessoa, perdoe o pecado dessa pessoa, limpe o seu coração, não cultive raiz de amargura, essa é a hora. Agora, qual é o dia, qual é a hora? Deixa isso com o Pai. Em quarto lugar, contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo deixar sobre nós, sobre vós, perdão. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer, não deixar, descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Desculpe, irmãos, é a visão aqui. Recebereis poder, esse é o sinal, o poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Alguns vão ficar na sua cidade base, outros vão para proximidade, mas para outras cidades, outros vão para mais longe, ou bem ao norte, ou bem ao sul, ou a leste, ou a oeste, e todos nós vamos cooperar para que o Evangelho chegue até os confins da terra, para que o Evangelho seja pregado a toda raça, tribo, língua, nação. Então, todos nós temos que estar comprometidos com isso, orando, contribuindo e indo. Irmão, avance mais nisso. Avance mais nisso. Você é um embaixador de Deus. Embaixador dos céus, o seu negócio é o reino de Deus. O seu propósito é o reino de Deus. Eu quero aproveitar para pedir uma gentileza. Algumas pessoas têm, queridos meus, queridos irmãos, mas têm utilizado esse WhatsApp para falar de questões político-partidárias. Eu quero pedir que vocês não façam isso. Esse WhatsApp nasceu como oração pela cura de um enfermo. Esse enfermo foi curado. Esse enfermo já está pregando há um ano. E eu não estou aqui para defender nem partido A, nem B, nem C, nem D. Mas quero dizer a vocês que durante muito tempo eu acreditei que era possível associar essa ideia da fé com a política partidária. E hoje eu tenho convicção de uma coisa: nós somos embaixadores do reino. Nós precisamos nos manter fiéis ao reino. Não gaste tempo com essas coisas. Não gaste tempo. Ore pelas autoridades. Orem se você tem uma preferência por um determinado grupo. Ore então para que esse grupo venha ser eleito. Tem preferência por outro grupo? Então ore para que esse outro grupo venha participar, vote na hora da votação. Não estou defendendo nenhuma postura anticidadã, não. Nenhum processo de alienação. Só estou dizendo: não deposite a sua esperança, a sua confiança, e não gaste tempo e espaço da sua vida para essas coisas. E para estabelecer juízo. Não caia nesse equívoco. Não caia nesse equívoco. E um pedido agora particular: por favor, com o aproximar das eleições daqui a um ano, os ânimos vão se acirrando e os partidos vão se acirrando. E as pessoas usam os meios de comunicação social para expressar suas vontades. Nesse WhatsApp, esse tipo de mensagem não é bem-vinda. É bem-vinda o seu pedido de oração, é bem-vindo o seu testemunho de coisas maravilhosas que Deus operou, é bem-vindo parabenizar alguém por um aniversário, por um casamento, é bem-vindo dar testemunho de alguma coisa que Deus está operando, é bem-vindo consolar aqueles que estão chorando. Tudo isso que está na Bíblia é bem-vindo. Não é bem-vindo nenhuma orientação partidária. Quero dizer a vocês, nenhuma orientação partidária. Esse é o meu púlpito agora. E mesmo quando eu tinha ilusão e convicção de que era possível, eu tinha essa ilusão de que era possível associar as duas coisas, jamais nenhuma ovelha ouviu no púlpito, e esse é meu púlpito agora, jamais alguém ouviu, nenhuma ovelha ouviu, em 30 anos de ministério, eu usar o púlpito para fazer propaganda político-partidária. Portanto, não façam isso aqui, por favor. Nem direta, nem indiretamente. Sabe o que vocês devem fazer aqui? Dá testemunho de Jesus. Ore, levante motivos de oração. Continue informando coisas preciosas para a vida de todos os irmãos. Continue informando de congressos. Continue informando coisas assim. Mas não outras coisas. Outras coisas não. Não são bem-vindas. São estranhas, são estrangeiras. Nós somos embaixadores do reino dos céus. Temos que viver como cidadãos e votar e fazer as nossas escolhas, muito bem, façamos, mas não se deixe levar pelas paixões. Os ânimos vão se acirrar e às vezes famílias até de cristãos se dividem por causa disso. Então eu tenho que dizer isso a você e pedir uma gentileza. Eu peço gentilmente a você. Eu sei que você tem sua posição, você pode abrir um WhatsApp só para trabalhar com essa questão política, então, partidária. Quer trabalhar? Abra um WhatsApp e utilize isso. Num WhatsApp de edificação, de oração, de ministração da palavra, não. Nem direta, nem indiretamente. Por gentileza. a todos. Peço também, aproveitando esse ensejo, aqueles que fazem propaganda, há muito desemprego atualmente. Bom, sempre houve, né, na história. E se você tem alguma coisa para vender, então diga lá, por favor, eu quero pedir outra gentileza. Olha, eu trabalho com venda de perfumes, eu trabalho com venda de material esportivo, eu trabalho com. Se você desejar, entre em contato. Tudo bem, eu vou aceitar como bem-vindo. Agora, quando eu abro o WhatsApp e vejo as marcas aqui, marcas, marcas de perfumes, de coisas, isso me causa estranheza. Me causa mal-estar. Se eles quiserem ser nossos patrocinadores, são muito bem-vindos para patrocinar. Aí eles paguem pelo espaço. E a gente oferta para missões. Mas se essas marcas, que são globais, são mundiais, eles não estão precisando desse WhatsApp que alcança 2.500 pessoas hoje. Não estão precisando. Mas se quiser, se você tiver o contato de alguém que quer divulgar, aí fala, a gente põe no blog. Desde que ele pague pelo espaço. Mas eu não quero, em nome de Jesus, que a gente fique utilizando, misturando coisa santa com coisa profana. Em nome de Jesus. Não é querer ser santarrão, não é nada disso. Só Deus sabe, como me dói, quantos erros eu já cometi. Mas também sei que fui perdoado e sei que estou purificado de toda injustiça e sei que estou autorizado a continuar com o ministério da palavra e com autoridade. Portanto, eu peço gentilmente, gentilmente, não utilizem para outro fim, senão oração, pregação, aniversário de alguém, consolo para os que sofrem. Coisas que dizem respeito à Bíblia. E por favor, não ponham figurinhas. Também cuidado com figurinhas. Nós respeitamos a confissão de fé de todos os cidadãos brasileiros. Mas cuidado ao colocar as figurinhas com mensagens de pensamento positivo de origem espírita. Veja de quem você está tirando essa figurinha e essa mensagem de pensamento positivo. São algumas pessoas. Cuidado! Não queremos isso. Deus não se agrada disso. Então não ponha. Respeite as pessoas, mas não ponha aqui. Aqui não. Amados, em quinto lugar, Jesus foi elevado às alturas enquanto eles o contemplavam. E dois anjos surgiram e disseram: Por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que subiu ao céu dentre vós retornará do mesmo modo como viste subir. Em nome de Jesus, é isso que nos incendeia o coração. É isso, é isso. É isso que tem que incendiar o seu coração. Do mesmo jeito como eles olharam para o céu vendo Jesus subir, eles tiveram a convicção pelo testemunho angelical de que Jesus virá em glória com a sua Shekinah. Então é essa convicção que nós temos que ter, é por isso que nós temos que viver, é dessa palavra que nós temos que falar, é essa doçura que nós temos que exalar. Nós não temos que exalar outra coisa, nós não temos que exalar o ódio. Ah, mas está todo mundo fazendo errado, está todo mundo fazendo errado, vamos fazer o certo, vamos anunciar o Evangelho. Ah, mas é meu trabalho, pastor, eu preciso divulgar. Tudo bem, isso está autorizado. Divulgue o que você faz, mas não divulgue marcas. Por favor. O que importa para nós é que Jesus foi elevado às alturas, irmãos, e os anjos deram testemunho de que ele voltará das alturas. Esse Jesus que subiu ao céu, na frente dos discípulos, ele retornará, ele está retornando. Do modo como eles o viram subir, ele descerá para buscar a sua igreja. E quem sabe seja nos nossos dias e nós seremos arrebatados. E se não for nos nossos dias, os nossos filhos, ou você que tem filho biológico, ou os filhos na fé, esses provavelmente já verão. Filhos ou netos. Não vamos estabelecer aqui tempo, data. Mas é certo que ele está chegando. Tudo está se cumprindo. E nós temos que nos regozijar e glorificar o Senhor por isso. Perseveravam em oração. Esse é o sentido de você ser embaixador de Cristo. É gostoso quando eu ouço de vocês palavras abençoadoras de quem persevera em oração, de quem tem o testemunho interior do Espírito Santo. Essa palavra é bênção. Eles perseveravam em oração, juntamente com as mulheres, como eu já destaquei. Homens e mulheres perseverando em oração lá no cenáculo. Nós temos que ter vários cenáculos, não espaço físico, mas o nosso coração tem que ser um cenáculo, um lugar de perseverança em oração, de busca da presença do Espírito Santo. Aí, nesse momento, eles estavam com Maria, com a mãe de Jesus e os irmãos dele. Então, a família foi se convertendo. A gente não sabe se todos. Texto não explicita, então não podemos afirmar que todos, mas Maria e Tiago, certamente. Maria e José, em primeiro lugar, porque eles sabiam, porque eles ouviram a voz do anjo, os dois, cada um no seu momento, e Tiago se torna o líder da igreja de Jerusalém. Esse nós temos certeza. E para finalizar essa palavra hoje, Matias foi escolhido depois de orarem e afirmarem que Deus conhece o coração de todas as pessoas. Irmãos, quando nós oramos e escolhemos alguém, não é porque esse alguém é melhor. Aproveito para falar com a igreja aqui, entre folhas. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós fomos nivelados pelo pecado quando Adão pecou e Eva, e todos nós podemos ser redimidos em Cristo Jesus, pudemos, né? Fomos, perdão, fomos redimidos em Cristo Jesus. Podemos ser redimidos por Cristo Jesus. Tivemos a oportunidade de ser redimidos por Cristo Jesus, aquele que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E quem não aceitou, poderá aceitar hoje a Jesus como Senhor. Diga na sua casa: Deus, eu sei que eu fiquei distante de ti. Eu sei que eu sou um pecador. Como esse pastor aí que está falando também diz que ele é um pecador, eu também sou pecador. Mas o Senhor me ama e me amou de tal maneira que o Senhor enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois ouça de novo e diga: Senhor, em nome de Jesus, eu sei que eu sou pecador, mas Jesus morreu por mim. Jesus deu a vida por mim. E eu aceito como Senhor e Salvador, e vou procurar outros seguidores fiéis de Jesus e vou andar com eles. E quero ser batizado verdadeiramente, e quero ser discipulado genuinamente, e quero me tornar um obreiro ativo em uma comunidade local e depois coparticipante de a tua obra em todas as nações, através da oração, através da oferta, através até da ida, posso me tornar um missionário. Diga isso em nome de Jesus. Os apóstolos sabiam que Deus não faz nada por acaso. Matias foi escolhido depois de eles orarem, irmãos. Por isso nós precisamos orar, pedindo a Deus confirmação. E depois que Deus confirmou, não é porque a pessoa é perfeita e está pronta. Eu tenho dito a alguns jovens, ninguém aqui está pronto. Eu não estou pronto. Eu estou sendo aprontado. Eu estou sendo preparado. Mas depois de tantos anos, pastor, muitas coisas já foram restauradas, muitas já foram curadas. Mas outras surgem que tem lá no oculto. Sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelos teus caminhos eternos. Algumas coisas estão lá no interior do meu ser e o Senhor depois traz à tona. E quando ele traz à tona, eu preciso me arrepender e mudar. Ninguém está pronto. Nós estamos sendo preparados, estamos sendo treinados, estamos sendo aperfeiçoados. Mas enquanto isso, nós vamos fazer um treinamento só conceitual e ninguém vai fazer nada? Não. Enquanto isso, vamos trabalhando. Vamos trabalhando dentro daquilo que Deus nos chamar, nos habilitar, nos capacitar, nos comissionar, dentro daquilo que Ele, nos separar. Então, nós vamos fazendo. Nós vamos vivendo e fazendo. Porque Deus conhece o coração de todas as pessoas, Ele conhece o teu coração. Ele ama você, meu irmão. Ele ama você, minha irmã. Ele ama você. Iniciamos com chave de ouro, Atos dos Apóstolos. Você vai ouvir isso, e eu quero te dizer, Ele ama você. E a todos os irmãos a quem eu peço gentilmente aquilo que já pedi, saiba que eu amo vocês. E se eu pudesse, eu arrancaria um pedaço das minhas entranhas e colocaria no seu coração para você entender o que significa de fato a decepção de alguém que acreditou numa coisa errada, passageira. Hoje não. Hoje não. Tem um hino, eu queria lembrar a letra agora, mas não estou conseguindo. Nem estou com o inário na mão. Mas nós somos embaixadores do reino do Senhor. Você representa um outro reino. Seu reino não é desse mundo. Seu reino é dos céus. Mas eu vou trabalhar aqui nesse mundo, claro, você vai trabalhar aqui para que as pessoas também sejam salvas. Os pobres, os ricos, os homens, as mulheres, os políticos, os não políticos, a população, todo mundo é alvo do nosso amor, mas não é alvo do nosso ódio. Todo mundo, de direita, de centro, de esquerda, do que for, de transversal, de diagonal, do que for. Que em nome de Jesus, hoje os atos do Espírito Santo comecem a ser gerados numa nova geração, na última, provavelmente, de apóstolos. Que nada mais significa do que enviados. Apostoloi significa enviados. O pessoal fica dando hoje uma ostentação a isso. Enviados. Que o Senhor levante uma geração de pessoas enviadas a anunciar que Jesus foi crucificado, foi ressurreto, batiza no Espírito Santo. Nós não sabemos o dia, mas ele está voltando e temos o poder e autoridade no Espírito para testemunhar em nome dele. Assim como ele subiu, ele vai descer, e nós temos que perseverar em vigilância, em oração, todos juntos, homens, mulheres, pessoas dos mais diferentes grupos. Não vamos nos dividir famílias por causa de política, não. Em nome de Jesus. E que o Senhor continue levantando pessoas como levantou Matias e os apóstolos para a realização da sua obra. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. A paz do Senhor. Ah, irmãos, eu quero dar só um recado. Pastora Margarete está cada dia melhor. Ela chegou a fazer uma ministração, mas o áudio não estava bom. Ela vai regravar aquela ministração de Jeremias, mas por uma orientação, nós estamos fazendo acompanhamento nutricional. Quem tem perguntado, se preocupado, a parada essa semana foi só uma parada estratégica, sabática, a gente fala, só para discernir qual era a vontade do Pai agora, qual era a vontade do Espírito Santo agora. E ela vai voltar a ministrar, mas antes disso, nós estamos sendo acompanhados por uma nutricionista, estamos sendo acompanhados por médicos, e antes disso, ela precisa ainda, essa é uma recomendação, de uma recuperação completa, tá bem? Então, vamos aguardar um pouquinho, que daqui a pouco ela já começa a ministrar de novo, tá bom? Enquanto isso, nós vamos compartilhando com vocês. E quem sabe outros obreiros também a gente convide para isso. Em nome de Jesus, tá bom? Mas estamos bem e confiantes. E mais do que vencedores em Cristo Jesus. E as lutas, as batalhas, opa, faz parte. Faz parte. A batalha espiritual é parte. É sinal de que nós estamos no caminho da santificação. Quanto mais batalha, mais é porque o inimigo está incomodado, né? Mais ele está incomodado. E nós queremos isso, incomodar mais ainda. Mais, mais e mais. E Deus está se agradando. Então, batalhas existem, lutas existem. Mas estamos bem, estamos firmes. E logo ela estará ministrando aqui. Particularmente a pastora, que é o motivo maior da nossa oração hoje. Eu estou forte, fortalecido mesmo. Um milagre tem acontecido, já aconteceu, e a pastora também está cada dia melhor e logo, logo estará ministrando entre nós. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus. Amém.